Yeah, yeah. Do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. Não dá pra me conter. Não, não. Quando ela vem assim, não, não. Eu já sei o que ela quer. Pra ela não tem fim. Ela faz o faz que quer. Depois de puro prazer. E se você mente pra mim, eu também minto pra você. Pior que eu gosto dela. Voltei a falar com ela. Eu fiz amor com ela. Essa menina é um absurdo, me deixando maluco. Sabe o poder que tem, aprendeu a usar. Meus amigos sabem de tudo. Eu tô sofrendo muito, então pro nosso bem vamos se acertar. Se for pra ficar, tu fica. Se for, tem que ser sem briga. Dormir se for de conchinha. Vamos contrariar suas amigas. Se for pra ficar, tu fica. Se for, tem que ser sem briga. Dormir se for de conchinha. Vamos contrariar suas amigas. Vamos fazer making love, making love, making love. Vamos fazer making love, making love, yeah. Se for, tem que ser sem brigar.